Panorama Agrícola para 2 de dezembro de 2011, sexta-feira. A Secretaria Estadual da Agricultura apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Olá, sexta-feira, 2 de dezembro, noite de lua crescente, está no ar o Panorama Agrícola. Nos trabalhos técnicos hoje está o Eduardo Maier. Levantei cedo pronto pra pegar a estrada. O ditado do programa é: um homem prevenido vale por dois. Ouça no Panorama Agrícola desta sexta-feira a relação de 46 municípios aqui do estado beneficiados com retroescavadeira pelo MDA. No Alimento e Companhia, como alimentar 7 bilhões de pessoas. E no boletim do Santa Catarina Rural, os principais projetos estruturantes de 2011. Assista domingo ao programa SC Agricultura, 6h30 da manhã, na Parabólica, canal Terra Viva, e na Sky, canal 104. Uma dica que pode mudar o seu dia. Beba chá verde. Pesquisas indicam que o chá verde pode ajudar a reduzir o seu colesterol. É hora das notícias. Mais de 1.100 municípios brasileiros com até 50 mil habitantes vão ser beneficiados pela recuperação de estradas vicinais como ação do MDA, o Ministério do Desenvolvimento Agrário, na segunda etapa do Programa de Aceleração do Crescimento. Cada município deve receber uma máquina do tipo retroescavadeira para reforçar a infraestrutura de suas estradas e melhorar a condição de escoamento da produção, além da circulação dos moradores do meio rural. A entrega das máquinas está prevista para março a junho de 2012. Aqui em Santa Catarina vão receber retroescavadeira do MDA os municípios de Abelardo Luz, Aurora, Água Doce, Bela Vista do Toldo, Bom Jesus, Campo Alegre, Capinzal, Catanduvas, Celso Ramos, Chapadão do Lajeado, Coronel Martins, Entre Rios, Erval Velho, Faxinal dos Guedes, Galvão, Erval do Oeste, Ibicaré, Imaruí, Irineópolis, Itaiópolis, Jupiá, Lacerdópolis, Ipuaçu, Joaçaba, Lajeado Grande, Leoberto Leal, Luzerna, Major Vieira, Marema, Monte Castelo, Ouro, Ouro Verde, Papanduva, Passos Maia, Ponte Serrada, Petrolândia, Porto União, Rio Negrinho, São Domingos, Vargião, Vargem Bonita, Três Barras, Três Itilhas, Vitor Meirelles, Chavantina e Xaxim. Esses os municípios que vão receber ao longo de 2012 retroescavadeiras do MDA. A última edição da revista Agropecuária Catarinense traz um balanço, uma evolução da produtividade das principais culturas agrícolas de Santa Catarina nos 20 anos da EPAGRE. Num comparativo entre os anos de 90 e 91 e 2009 e 2010, a produtividade, em alguns casos, aumentou mais de 100%. É o caso das culturas do milho, da soja, do trigo, da cebola, do feijão e da maçã. Por exemplo, Santa Catarina, que é o primeiro no país na produção de maçã, aumentou a produtividade dessa cultura nos últimos 20 anos em 148%. Também houve aumento expressivo de produtividade no caso do alho, do arroz irrigado, da banana e da batata. Estamos recebendo e destacando o Balanço Social 2010 da IPAGRE, finalizado recentemente. R$ 635 milhões de reais foi a contribuição da IPAGRE no retorno social que as tecnologias e ações da empresa geraram para a sociedade de Santa Catarina no ano passado. R$ 2,83 foi o retorno social que os catarinenses obtiveram para cada real investido na IPAGRE em 2010. Em 2010, a IPAGRE atendeu 112.110 famílias e 2.110 entidades. As avaliações de impacto econômico consideraram 37 tecnologias agropecuárias e ações de inclusão social, meio ambiente e melhorias nas condições de vida da população rural catarinense, geração de renda, segurança alimentar e também capacitação. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. Dos 18 primeiros projetos estruturantes que serão apoiados pelo Santa Catarina Rural, muitos deles se concentram no oeste do estado, são projetos na área agroindustrial. Outros estão no sul, na área de turismo rural. Quem fala mais sobre os projetos estruturantes é Eli Rebelato, diretor de projetos especiais do Santa Catarina Rural. Então nós temos no sul do estado, no centro, no oeste. No oeste estão um pouquinho mais concentrados e estão mais na área agroindustrial. E no sul do estado, neste momento, na área de turismo rural. O importante é que desses 18 projetos, eles já ultrapassam a nossa meta para esse primeiro ano. E é importante frisar que nós estamos atendendo, com esses 18 projetos, 1.220 famílias. Então, nós estamos atingindo uma meta bastante interessante, são projetos bastante abrangentes em número de famílias. E eles vão tornar, de uma forma ou de outra, dentro das suas particularidades, dentro dos seus negócios, projetos competitivos. A gente está trabalhando a análise de mercado, análise financeira, e fazendo uns projetos com o pé no chão, para que eles realmente venham a, no futuro, não ter problemas, como algumas coisas já ocorreram em outros projetos, né? Que eles fiquem tranquilos quanto ao retorno que eles deverão dar, e que o foco principal do SC Rural é a busca da renda, a busca da competitividade desse setor perante o que nós temos no mercado hoje instituído. Falou aqui no Panorama Agrícola Eli Rebelato, diretor de projetos especiais do programa Santa Catarina Rural, cooperação para o desenvolvimento. O valor dos alimentos e as melhores formas de consumo. O portal da internet Sou Agro lançou recentemente 11 maneiras para alimentar uma população mundial que já chegou aí aos 7 bilhões de pessoas. Desses 7 bilhões, quase 900 milhões, infelizmente, passam fome todos os dias. As iniciativas que podem ajudar o mundo a alimentar melhor os seus habitantes, do portal Sou Agro, nós reproduzimos aqui, agora no Alimento e Companhia. E essas iniciativas incluem 4 linhas de ação: facilitar acesso a alimentos, aumentar o uso de tecnologia, tornar o comércio mais justo e consolidar proteção ambiental. São 11 sugestões, vamos a elas: melhorar a distribuição de renda, pacificar zonas de conflito, reduzir padrões de consumo, ou seja, diminuir o desperdício, aprimorar logística de produção, armazenagem, transporte e distribuição, investir em novas tecnologias agrícolas e na sua popularização, também privilegiar biocombustíveis que não usem matéria-prima alimentícia, eliminar barreiras ao comércio, como barreiras tarifárias, técnicas, sanitárias e até algumas ambientais, reduzir subsídios agrícolas, estimular o financiamento e a organização dos produtores rurais, proteger os recursos naturais, preparar a agricultura para as mudanças climáticas. Sugestões do portal Sou Agro para alimentar 7 bilhões de pessoas. A Secretaria Estadual da Agricultura apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE.